Argentina 1911, airborne at 37, contact level departure control, 120, decimal 8. Departure 120, decimal 8, Argentina 1911, ligado ao chip. Departure Fuji, Argentina 1911, 2000 up to 380. Michelle 1911, radio contact 70 course, calling in terms of level 2, it's here, and send one departure. 2-3-0-9-9-1-1, number 1 departure. 1911. Any chance to fly direct to Tokyo? Aisha 1911. Call is in center now, frequency 123, decimal 8. Channel 128, decimal 8. 123, decimal 8, and 128, decimal 8. Big out of the tree. Thank you. Já não entrei. Já não entrei, estou no nome de 295. 295, pode ir. Entendi. Estou no centro de Recife, em 128, decimal 8, ao terra, em 126, decimal 0. 228, 260, obrigado, amor de santo. Salvador, bom dia, voo no 093, estabilidade a 3. Altímetro no 017, o vento é 130 graus com 08 nós, pois autorizado, pistão no 0. Fique curvo na 10 no 013. Soyuz 1526, está com 111 a bordo, Alterna Galeão com 4 horas de autonomia na próxima parte. Via Índia, até o ponto de espera da 10, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 017. Autorizado Via Índia, reportará no ponto de espera da 10017, 5126. visual com a aeronave na final. Azul 512, meia, faça passagem do Boeing da Lua, autorizado em área e manter, cabeceira 1-0. Faça passagem do tráfego, Boeing mantém, cabeceira 1-0. Cura 2-6. Solo 50, primeiro direito, táxi autorizado via Alfa, Juliette, até o portão 1-0, o V1 toma 30 graus, 089. Livre decolagem, pista 1-0, azul 526. na grade 72, oceano em edificação, voltar-se para detectar a chegada do avô Mediona, e se mantém no vídeo 050. Azul 51-26, chama Recife, em 1-18, decimal 8. 1-2-8-8, azul 51-26. Lima 6265, bom dia para o senhor. Chiné 6235, autorizado Brasília, via Upper Juru 17, nível autorizado 380, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída Arboruno Elefa, aciona no transponder 5467, controle Salvador Opera em 1-20-8. 9972, chama torre em 1-1-1-1 do sinal 95. A torre 1845, vou te dar, bom dia. Sinal 9970, bom dia, sinal de identificação, chegada do Mediana, e se mantém no vídeo voo 050. Carro 9972, bom dia, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 089. Querido Pouso, pode carro. Segurar 9970, alteração para sequenciamento, mantenha para o 060. O limite será a radial 270 do voo 02, será 9970. A radial 270 autorizado a manter a high speed. Segurar 9970, operação para sequenciamento, com a esquerda na proa 045, e finalmente permanece, proa 270. Ponte 9972, fala 04, liberando direito, fala Salvador, no 2 turno, decimal 9. 209, ponte. Mando 963, número 2, toque aguarde. Puxa, minha 211, copia? Sim, a minha 211, autorizado Galeão, via Uppers 144, Serra Golfo Romeu, operador 857 Monstro, nível 360. Decolo da Piscina 0, primeira curva direita, saída São Bruno, Lido Dócaro, transponder 5472, controle senador, operador 120, décima 8. Estado 360 para o Galeão, decola do 90, primeira curva direita, São Bruno, entra Dócaro. Sáteres 144, Serra Golfo Romeu, puro, Sáteres 9087, Mouros, 5472, transforma e controle de 1208, acelera 6219. Tá vindo no correto, pronto, estiver de funcionamento. Estou aguardando o finger aqui, já lhe chamo, obrigado. 9963, copia? 0-2-0-2-5-0-9. Autorizado Galeão, via Uppers 144, Serra do Romeu, estacionamento número 857 Monstro, nível 360. Decola da piscina 0, primeira curva direita. Saída São Bruno, Lida Dócimo, transponder 5476, controle de salvador até 920, décimo 8. Autorizado Galeão, decolando a pista 10, decolagem curva direita, está na São Bruno, Lida Dócimo. Após a 344, de água escondeu, até 908-7, ou transponder 4-6, controle 308, ou 9-3. Já pronto para o chumecionamento. Ou 9-3. Já pronto para o chumecionamento, autorizado no 04, chame táxi. Não, ainda não está pronto para o chumecionamento, 9-3, vai chamar quando pronto. Ok, entendido. Chama quando pronto, no 963. Vai chamar quando pronto, no 963. Oi, Sarenda 201, na posição, vou partir o grupo 7. Chamei 6211, autorizado o acionamento, chame pronto para o push. Autorizado o acionamento, 6211. Vai 775, desse montanho de voo 060. Azul 4958, recebo na avaliação, João do Bomédia. Azul 4958, recebo na avaliação, João do Bomédia. Azul 4958, voo do Médio, descendo para o nível de voo 050. T5 aguarde. Registro no 017, está autorizado o procedimento, retorno estabilizado. Para 2010, voo no 017, acusado estabilizado, ILA 73 a 10, 9 horas de setembro. Azul 4958, indicado. Eu chamei 6225, autorizado. Pushback de funcionamento, chame para os táxis. Autorizado, chama táxi 6225. Voltinho. Segurão 9978, aciona a investigação, chega da Gomes de Ono, reduz a velocidade para 2509. Isso mantém o nível de voo 070. Geral 9978, alteração para frequenciamento, curva esquerda na proa 045, para como limite radial 270.2. Clear! 2775, se possível manter a raiz que já Azul 4958, para subir tráfego 12 horas, 9 milhas, com 250 mais de Guam Fiji, cruzando 080, descendo para 2000 pés, no Guam 737. Bom dia, o 10913, informação Golf, autorização com fins no 62. Gol 1093, autorizado com fins, piloto em 021, 0360, decola da pista 10, primeira curva direita, saiu da árvore 1 Elefa, acionando o transponder 5502, controle instalador, aparelhando 20.8. Autorizado com fins 360, apresou 21. Decola 10, curva direita, na árvore 1, transponder Elefa. Transponder 5502, controle 208, gol no 9, 1093. Colo 093, Aguruna Elefa, após Elefa voa nítido, então interceptaram o via Pugilo 21. Ok, Aguruna Elefa, nítido, via Pugilo 21. Colo 093, correto, chame pronto, chame acionamento. Tá. 050. Mais de 978 e visa para 2309. Número 2, instrutor. Questionando 621. Grama 978, com vista da Natura 030, limite permanece. Alteração para sequenciamento com a esquerda para o 0, 1 a 0, para como limite radial 2, 9 a 0, para o 2. Esquerda 0, 1 a 0, limite para 2, 9 a 0, Salvador, 2, 2, 7, 7, 5. 1 a 0, chame para 1, ajuste o altímetro 1 a 0, 1 a 7. Contra 958, me siga de sal para 190 mais. Isso para 2.10, está autorizado para o procedimento, retorno está autorizado. 2.10, autorizado para o procedimento, preparação estabilizada, reduzindo o azul para o patrão. Patrão, é o azul 2.75? Sim, sim. Nada reduz, querido. Azul 2.75 para informação, próximo 2 horas, 9 milhas. Está cruzando a nível 120, descendo para o nível de voo 070, um banco 737. Afirmativo, até que reduz? Não estou cruzando uma vez presente em velocidade. Sim. Azul 2775, cola direita para o 030, limite permanência. 030, limitado, pelo 290. Número 2, aguarde. Urano de 978, para informação, tráfego de 3 horas, 8 milhas, cruzando nível 085, descendo para o nível de voo 050, rumo a noroeste. Azul 2775, inicio de redução para 2009. Reduzindo para 200, 2775. Urano de 978, inicio de redução para 2009. 1233, desça para 2 metais, está autorizado para 6 metros, está estabilizado. Olho azul, 4158, estabilizado. Gente, iniciou redução de velocidade para aproximação, graça de tráfego de 5.5 milhas, com 309 de lance-fígio. Como eu chamo agora, tem um número 8.95. 4.95, azul 4.8.8.8.8. Azul 2.7.7.5, desça para 3.9.3. Ajuste 9.0.9.7. 3.000, azul 2.7.7. Segurar mais 9.7.8, desça para 4.9.10 e ajuste 9.0.9.7. 9907, 9978, para como novo limite, rádio 290 Salvador. 290, 9975, para como novo limite, rádio 280 Salvador. Distância era 280 Salvador, azul 2775. Azul 2775 para o localizador, curva direita na proa 070. Direita 070, nessa proa está localizada na localizador, sim? Afirmativo. Sim. 2775 para subir tráfego, na posição de 2 horas, 1 milhas, cruzando 3.510, sala para 2 na 10, 9737. Sim, azul 2775. Segurar 9978, curva direita na proa 075. Será como limite radial 310 para o Zé. 0753, fazer o limite 0999. Mal, mal. Pois não, mas esse é o pouso, azul 4.8.5. Fugindo para o 9.0, assume na projeção, ou 9.0. 9.0, com 2.0 mais de lance speed, cruzando 4.0, descendo para 3.0, alto, tango 7.2. Boa 2.3.3, completa final 14, em 1.1.8 do final 9.5. 1.8 do final 9.5, com 2.3.3. Azul 2775, Vozuna, desce para 2.010, está autorizado para fugimento, está estabilizado. 2.000 na flor de Duna, azul 2775, agora no localizador, 2775. Sente. 1.233, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro na 0.7. Negativo, hoje o número 225, informa o Boeing da Gol, passando agora no marcador externo. possível condições de manter o presente de velocidade até mais próximo externo? Afirmativo, quanto era possível? A velocidade que você está mantendo no seu ideal? Ok, a manter. 1963 é a torre? Mantenha a frequência do solo agora em 1.2.9, aguarde uma autorização para pushback. 2.9, aguardando o pushback, eu vou 9.3. Azul 4958, solo 3.1, liberamos pista direita, chame o solo salvador no 2.1.9. Direita, 2.9, azul 4958. Gol 1233, um vento 120 graus, 099, ponto autorizado de sistema 0. Gol 2775, chama tudo em 118, decimal 95. 1295, azul 2775, boa. Segurar 9978, desfora 2 de metal, está autorizado o procedimento, eu posso estabilizar. 2000 autorizado e apontar a estabilização, está 78. 5, bom dia. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 0,17. Gente, posso iniciar a redução, Felipe? Confira. O portão pediu para manter a velocidade, posso iniciar a redução? A Lua 775 mantém-se na aproximação, aguardando a autorização para o pouso. Tinha 6225, alinha e mantém cabeceira no zero, agilizando manobras. Sente azul 2775, aguardando pista livre. Certo. Solo 233, solo 33, libere primeiro direita e chame o solo salvador no 21 do sinal 9. 6225, autorizado, decolagem pistola 0, vento 1, 30 graus, 079. Alô, bom dia, Serão 9978. Serão 9978, continua a aproximação, número 2 para fundo, ajuste altímetro 10017. 10017, 9978. Sama 211, mantenha com espera para o Sama 0. Mantenha com espera, 211. O azul 2775 avistado, pouso autorizado com a 0, vento 130 graus, 089. Autorizado pouso azul 2775. Puxanel 6225, decolar o 35, chama o controle salvador no 20 do sinal 8. 208. 6225, decolado. 6225, contato urbano, decolagem, saída do Roma, nível 380. 380, Arbor 1, continuação atual mais à frente, totalmente exausta. Até 2 mil, Lessa.